depositado no incenso da adoração. E se misturar ao louvor dos serafins, passear em meio aos 24 anciãos. Então as mãos do Altíssimo se moverão em seu favor. Um relâmpago no trono vai dizer: és vencedor. Você pode escrever. O adorador é um escritor de glória. Quem adora tem um livro pra escrever. E então as mãos do Altíssimo se moverão em seu favor. Um relâmpago no trono vai dizer: e você vai correr para os braços de Jesus. O trono se move se você adorar. Um adorador pode a história mudar. Caneta de glória, papel de mistério. Escreve na história que você venceu. Relâmpago e vozes faz o mundo parar. É um adorador que começa a adorar. E quando ele chega no trono de Deus, diante da dor, adore. Diante da perda, diante do falso, do